verde a terra começar. Vento negligente eu sou, onde a terra terminar. Vento negro eu sou. Quem me ouve vai contar. Quero luta, guerra não. Erguei bandeira sem matar. Vento negro é furacão. O avido tempo, a trilha o sol. Um vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Nos montes, vales que venci, no coração da mata virgem, meu canto eu sei há de se ouvir em todo o meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão. Minha alma lá deixei. Com a vida o tempo, a trilha o sol. Um vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber, é viração.